mandato. Não me afrontes, movo serras, movo montes, rios e também as fontes, e louvo a toda a multidão. Gargantato, não me afrontes, movo serras, movo montes, rios e também as fontes, e louvo a toda a multidão. Movo as águas cristalinas e as cidades mais finas, pedreiras e bagacinas, e também o teu coração. Movo as águas cristalinas e as cidades mais finas, pedreiras e bagacinas, e também o teu coração. Ceifeira, uma feia traiçoeira, mata de qualquer maneira, mata alegre, mata triste. A morte é uma ceifeira, uma feia traiçoeira, mata de qualquer maneira, mata alegre, mata triste. Mata velho, mata novo, mata sem maior estrovo, que é desgraça do povo que neste mundo existe. Mata velho, mata novo, mata sem maior estrovo, que é desgraça do povo que neste mundo. Bendito, louvado seja, aqui ou na igreja ou em qualquer lugar que esteja, é a Santíssima Trindade. Bendito, louvado seja, aqui ou na igreja ou em qualquer lugar que esteja, é a Santíssima Trindade. Maria, nossa mãe, nossa guia, que é nossa companhia para toda a eternidade. E é a Virgem Maria, nossa mãe, nossa guia, que é nossa companhia para toda a eternidade.